Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Entramos uma sessão de audio-hipnose aqui na Sintonia da Radar. Já sabem, primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Abrimos com um disco novo, uma novidade por aqui, nestas sessões. Música do alemão chamado Niklas Rema Schlüter, alter ego Cass, edita desde 2010 em formato cassete e vinil. Pela primeira vez, um CD, edição Home Normal, uma editora de música ambiente e experimental belga, de Cass e do disco Magical Magical, Atlan, no início do Entranse de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Atland, por Cass, e depois um veterano e um habitué nestas emissões do programa. Chama-se Ben Lucas Boysen. Em 2011 foi o responsável por Restive e pela sua banda sonora, um filme de Jeremiah Jones. Ben Lucas Boysen vai editando também sob alter ego Hack. Tem marcado uma edição para este ano, chamada Mare Nostrum. De Restive recordámos Opening Titles e logo a seguir o projeto inglês de Dennis Huddleston, chama-se 3-6, edição Heather Spa e o tema Dangerous Days, e seguimos imediatamente para a música do pianista italiano de Milão, a viver agora em Berlim. Editou o ano passado The Houseboat and the Moon e lembrou-se de convidar alguns parceiros de editora para remisturarem alguns dos temas originais da edição debut. Tem agora o nome de Houseboat and the Moon Reworked. Por lá, gente como Franz Kierman, Piano Interrupted, Saffron Keira e também John Lenka, agora com Disclosed, um original de Federico Albanese. Thank you. momentos finais desta primeira parte do Em Transe e só com remisturas. Primeiro o tema de Federico Albanese Disclosed, reinventado por John Lenca. Logo a seguir, Keaton Anson convidou o Rich Schnauss para Elevator Song, um dos temas que marcaram o disco Romantic Works. E terminamos com a música de Christina Van Tzu, ela que foi uma das metades dos Dead Texan com Adam Wiltsy, faz música a solo há uns anos, vive agora na Europa. Edição número 2, Number 2, também teve direito a um disco de remisturas, por lá Motion Sickness of Time Travel, o projeto de Rachel Evans a remisturar Sister, original de Christina Van Tzu. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe começa com a colaboração entre o veterano do noise japonês Merz Bau e o Shiu Shiu, o projeto de Jamie Stewart. Apesar do primeiro contacto entre estes dois músicos de tarde de 2010, apenas agora, mais propriamente por ocasião do Record Store Day, celebrado no próximo dia 18 de Abril, editam então em vinil o resultado sonoro da sua colaboração, que, nas palavras dos responsáveis da editora canadiana Kingfisher Blues, é uma leva de noise pulsante capaz de nos levar até um local bem escuro. Agora ficamos com o álbum a meias entre o projeto de Helge Sten, Death Prod, e o de Geir Jensen, denominado Biosphere. Stator é um lançamento da Touch, em que os músicos aparentemente apontam para uma certa noção conceptual do álbum, dando importância à definição do termo que dá título ao mesmo, quer pela sua ligação à engenharia. Stator é uma peça estacionária presente em mecanismos rotativos, quer pela origem latina da palavra. Thank you. Ficamos então nesta segunda parte de Em Transe com Mercyu, a colaboração entre o japonês Merzbow e o projeto de Jamie Stewart, Shiu Shiu. Depois ainda Death Prod, álbum a meias com Biosphere. Depois ainda o sexto álbum de originais dos canadianos Godspeed e o Black Emperor, edição da Constellation. A título de curiosidade, este é um dos álbuns mais curtos em termos de duração temporal da carreira da banda. Ficámos aqui com uma primeira amostra com este Ascender Suite. O disco sai hoje, dia 31 de março. E vamos encerrar esta emissão de Em Transe com a mostra em termos sonoros de uma instalação estreada no Festival Unsound de 2014 em Nova York, em que se entrecruzaram os sentidos da audição e do olfato. Os trabalhos de Tim Hacker, Ben Frost e Steve Goodman, também conhecido como Code 9, foram reinterpretados pelo artista sediado em Berlim, Geza Schön, que criou assim odores ou aromas associados a estes mesmos sons. Em pano de fundo ouvimos Ben Frost, e agora é Tim Hacker quem nos leva até ao fim desta emissão de Em Transe. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotranse ou ainda twitter.com/entranse. Em Transe volta na próxima semana com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho a partir da 1 da manhã aqui na Radar. Boa noite.